Medo. Estou vendo ele me rodear. É feito de ideias paranoicas. Não podemos enfrentar no silêncio do apartamento. Ele está dentro do armário, embaixo da cama. Embaixo da cama. Então corre descalço pelas ruas. Meu corpo paralisado. A sua vida sem sentido. Não encontro descanso. A sua mente é só um terreno baldio.